até o cu de bigodão mesmo do funk. Saca na toin, põe pra explicar. Vai lá no peri, minha tropa tá lá. Pode falar de mim, eu só faço a minha. Fumando ice, só na tesourinha. E tu fala, mas esquecer nós. Os comédia, deixa na voz. Na minha quebra, passo feroz. Boné pra trás, cajado, jogo boy. Vida nós tá pra jogo, hoje é nós de novo. É nós no asfalto e também é nós no morro. Levo quem eu quiser, se eu tiver de foguetão. Só quem já sofreu de a pé, foi na sola pro bailão. Mas eu não perdi minha fé, quem tem fé se abala não. Chamando como é que é, só peixinho de navão. Quem me aciona, só as montadona. Hoje a bebezona, vai ser minha carona. Aciona, só as montadona. Hoje a bebezona vai ser minha carona. Geme, aciona, só as montadona. Hoje a bebezona vai ser minha carona. Saca na twin, põe pra desbica. Bailão no peri, minha tropa tá lá. Pode falar de mim, eu só faço a minha. Fumando ice, só na tesourinha. Saca na twin, põe pra explicar. Bailão no peri, minha tropa tá lá. Pode falar de mim, eu só faço a minha. Fumando ice, só na tesourinha. Acelera a nave que hoje tem, vou brotar de peão na leste. Um resgate da morana que hoje eu vou cair em jet. Mas disse pela avenida no combo de só menor black. Cilindrada tá na pista, 00 da internet. Ela para e pisa no track. Que tá de motorzão, alto-falante do bar. Dois cê toca no som, já vem com intimidade. Já vendo a intenção pelo ronco dessa nave. Já sabe que é canhão, comédia cresce nós. Tá com inveja, se tenta ficar na voz. Poucas ideias, os menorzinhos ficou feroz. Na sua meca roncando até mais que os boys. Lá na favela, sacada do índio. Pra parte pica, baile na leste. O dois te tá lá, pode falar de mim. Eu só faço a minha, fumando ice, só na tesourinha. Saca na twin, põe pra explicar. Bailão no peri, minha tropa tá lá. Pode falar de mim, eu só faço a minha. Fumando ice, só na tesourinha. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,